Coelhinho, se eu fosse como tu, seria espertinho pra chuchu. Procurava uma boa fechadura pra poder no buraco espiar. Coelhinho, se eu fosse como tu, não soltava no elevador um pum. Segurava até chegar em casa pra não fazer mais ratatatatá. Eu dava um tapa na aranha pra teia dela desgrudar. Tapava o buraco dessa toca pra nenhum bichinho entrar. Olhava o biscoito na tigela, servia com leitinho pra lanchar. E com seus amiguinhos estudava pra depois poder brincar. Coelhinho, se eu fosse como tu, seguia os conselhos do Gugu. Ó, abestado, coelhinho, você não pode fazer isso não, diabo do meu ódio. Ó, não é assim não, doido. Você tem que ser mais coisada, abestado. Se eu fosse como tu, seria espertinho pra chuchu. Procurava uma boa fechadura pra poder no buraco espiar. Coelhinho, se eu fosse como tu, não soltava no elevador um pum, doido. Segurava até chegar em casa pra não fazer mais ratatatatá. Aranha pra teia dela desgrudar. Tapava o buraco dessa toca pra nenhum bichinho entrar. Olhava o biscoito na tigela, servia com leitinho pra lanchar. E com seus amiguinhos estudava pra depois poder brincar. Coelhinho, se eu fosse como tu, seguia os conselhos do...